Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd. Na minha infância eu era apaixonado pela Sheila. Não, peraí. Não. Que sacanagem, cara. Eu ia falar isso, cara. Ah, não! Tu roubou minha apresentação. Mentira. Aqui é Carlos Volto e o Beholder era o Observador. Aqui é o JP e sempre que eu entro numa montanha russa eu acho que eu vou encontrar o Vingador. Aqui é o Tucano, e eu acho que nos bastidores o Hank dava uns pega pesado na Sheila. Que isso? Não é irmã? Não era irmã? Que pariu, cara! Ela é irmã do Bob. E não é dele também, não? Não, tá louco. Não, eu tô maluco, eu tô canelado. Aqui é a Zagal, e a Caverna do Dragão é a f*** da ilha de Lost. É verdade, hoje o papo é um dos desenhos mais espetaculares da década de 80, quem cresceu nessa geração, sabe o que estamos falando, Caverna do Dragão, ou Dungeons and Dragons, né? Sim. Que eu fui descobrir, bem mais velho, caraca, é Dungeons and Dragons, Caverna do Dragão, Dungeons and Dragons, que maluco. E o Mestre dos Magos é o Dungeon Master. Pois é, exatamente. Quando eu descobri isso, cara, eu descobri isso hoje, eu tô arrebentado. Você tá entendendo? Sério? Como assim? Wikipédia, Caverna do Dragão. Ah! Não acredito. O que tu descobriu hoje? Que o Dungeons and Dragons é Caverna do Dragão? Ou que o Mestre não, cara, Magos... é que o Mestre dos Magos, que eu sempre achei que fosse, sei lá, Masters of the Mage. É Dungeon Master, cara. É exatamente. Então, vamos falar sobre isso, lembrar os bons episódios, os ruins, os malucos, as coisas engraçadas, o que gostávamos, o que odiávamos, o unicórnio maldito. E, óbvio, vamos falar do final que nunca existiu. Maldito episódio final, né, o cara? Maldito episódio final. Várias teorias, o que nego aceita pela internet, as coisas esdrúxulas e tal. Vamos lá. Várias teorias, só uma verdade. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem. Muito bem. Opa, não é? Pelo nome. Fátima. Por favor, dono da casa. Muito bem, vamos para as nossas leituras de e-mails. Nosso último Nerdcast fez muito sucesso, né? Um dos recordistas de audiência, vai entender lá por quê. Fez tanto sucesso que parece até bug. É, pois é. O nosso Nerdcast sobre 300 de Esparta e Tartarugas Ninja são os recordistas absolutos. Assim, tipo, 10 vezes a audiência do normal, né, cara? É um absurdo. Mas, falamos juntos, vamos ganhar alguma coisa com isso? Nossos acessos também sobem vertiginosamente, então não é pra ser realmente. É verdade, muito obrigado por você prestigiar a Jovem Nerd. Esperamos que a qualidade do serviço esteja de acordo com o vosso gosto. Sim, mas antes, recadinhos... Vamos agradecer a todos os nossos colaboradores e editores. É verdade, as pessoas, né, que estão ajudando muito no Jovem Nerd News, diversificando como nunca esteve, tá muito legal. Também agradecer ao Brunner pelo skin dos Tartarugas Ninja, que ficou bem legal. Fez a skin do 300 da Tartarugas Ninja, muito legal. Vai, cara, fazer várias. É espetacular, nós já estamos programando as próximas com ele, e ele é muito talentoso e merece o seu espaço. Mais algum recado, alguma coisa? Compre no Submarino através dos nossos links, como sempre, não vamos esquecer. O pessoal tem comprado, muito obrigado. É verdade, muito bom. Carolina do Guarujá, São Paulo, dizendo... Tá escrito na página que o Nerdcast dura 78 minutos. Isso foi o último das Tartarugas Ninjas, os 58. Uhum. Estou ouvindo super empolgada, adorava as Tartarugas Ninjas quando passaram na TV. E aos 55 minutos, mais ou menos quando vocês estão falando de bonecos... Simplesmente o Nerdcast acaba! Acaba! Cadê os 23 minutos restantes? Até abri um pop-up pra ver se acontecia a mesma coisa que já tinha acontecido em outro Nerdcast, mas eu achei que tinha sido meu computador me boicotando. Mais uma vez, agora, mas agora não, porque é outro computador, outra conexão e etc. Alguns ouvintes já reclamaram de que o Nerdcast acaba de repente. Que porra é essa? A gente... mistérios da Ilha de Lost. Eu já baixei vários Nerdcasts pra testar, nunca peguei arquivo pela metade, mas eu acredito nos pequenos nerds. Posso... Olha, eu vou te falar, Jovem Nerd, eu uma vez fiz o download e o arquivo não veio completo. Aconteceu isso? Então, aconteceu. Nós vamos fazer o seguinte, se isso acontecer, teste a seguinte maneira, assim, não é a solução ideal, mas é o que você pode fazer. Limpe o cache do seu browser e tente fazer o download novamente. Ou então troque o browser, se você usa o Firefox, tente baixar com o Internet Explorer ou ao contrário, né? Porque realmente eu acredito que deve ser alguma coisa técnica, algum reset na conexão do servidor, alguma coisa que para o Nerdcast de todo mundo que está ouvindo. Então, e aí ele fica gravado na memória do seu browser que ele acaba ali, quando não é verdade. Então, tente limpar a memória ou trocar de browser para ver se você consegue baixar ele completo quando acontecer isso. A gente vai descobrir esse mistério da Ilha de Lost antes do fim da temporada. Ela diz mais alguma coisa? Ah, e ela diz... tirando os 23 minutos finais, os 55 restantes foram muito divertidos. Me matei de rir, principalmente quando vocês simplesmente começam a falar do He-Man e esquecem que não era esse assunto em questão. Aliás, tá aí um tópico bem legal de Nerdcast. Desenhos antigos, como He-Man, She-Ra, Caverna do Dragão. Olha aí, acertou. Aliás... Uma mariola pra ela. Aliás... Esse, Caverna do Dragão, adoraria saber a opinião de vocês e conspirações sobre o final e sabe se lá se realmente existiu. Pronto, continue escutando, você vai estar servida. É verdade. Próximo e-mail, Beto, Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora é um lixo, cara. Desculpa falar isso. O Dragão foi Juiz de Fora. Eu fui a Juiz de Fora dois finais de semana atrás. E as pessoas falavam que Juiz de Fora era muito chique. Para de falar assim de Juiz de Fora, cara. É cidade do cara. Mas, cara, desculpa, assim... Se você tiver oportunidade, vá procurar outro lugar, cara. Olha só, só pra defender, eu moro no Rio de Janeiro e eu acho o Rio de Janeiro um lixo também. Eu moro em São Lourenço. E se eu achasse um lixo, a cidade tava com elogio grande, cara, da minha parte. Putz, o Nerdcast sobre tartarugas estava mesmo muito bom mesmo. Whatever. Mas agora vamos ao que interessa. Esse cara escreve meio Yoda. Próximo está o dia 23. Ou 24, não me lembro. Início da nova temporada de Heroes. Motivo mais do que justo para uma mega ultra boga Nerdcast sobre Heroes. Na verdade é uma mega ultra boga canelada sua. Ele tá mal informado, coitado. Porque você está empolgado demais e não sabe que são os 5 episódios finais do Heroes, a nova temporada. Ainda é a mesma temporada, que deu uma pausa lá e aí vai ter 5 episódios finais. Nos Estados Unidos tem essa escrotidão deles interromperem a parada no meio. Não é uma escrotidão. Não é uma escrotidão, uma necessidade. De quê? Produção, rapaz. Não é que nem novela, os caras fazem um capítulo todo dia, editam mal porcamente e colocam no ar. É porque eles não fazem antes a produção. Eles pensam assim, olha, a gente vai gravar tantos episódios, vamos começar. 24 horas não tem intervalo. Então, começa em janeiro. Esse, o Heroes, começou em outubro, sei lá. Bem, whatever, né? Tá bom. O que ele diz? Aí ele diz que espero que se torne realidade o Nerdcast. Sei que não sou o único a pedir. Para terminar, deixo uma pergunta. Por que, Jovem Nerd, os zumbis não correm? Há controvérsias, né? Os zumbis correm e muito. Existia esse negócio dos zumbis não correrem até pouco tempo atrás. Zack Snyder. Quando você... Oi? Zack Snyder. Do Zack Snyder, exatamente, no Madrugada dos Mortos. E depois no 28 dias depois, não é isso? Não. Extermínio. Extermínio que eles também correm. Então, meu amigo, acabou a moleza. Acabou a moleza. Novos tempos, os zumbis estão correndo. Veja o Madrugada dos Mortos, refilmagem do Zack Snyder, diretor de 300. É um mega boga filme de zumbi, cara. não é terror, não é sanguinário, assim, tem sangue, mas não é sanguinário. Exatamente. É um filme bom, de suspense, na verdade. Exatamente. Sobre, sabe, o mundo ter acabado e você estar preso num shopping center cheio de zumbis. É fora. Importante você ver isso. É, pra cultura nerd é realmente importante. Eu não gosto de filme terror e eu amo esse filme, Madrugada dos Mortos. Vamos lá. É, Rodrigo Ramalho, Maringá, Paraná. Maior Paraná, hein, Jovem Nerd. Oh? Você vai pra lá, né, essa semana agora. Comecei a ouvir o Nerdcast... que é? Comecei a ouvir o Nerdcast por causa de um amigo do trabalho que indicou pra mim. E agora eu tô viciado. Passo o dia inteiro ouvindo os episódios antigos e não sei o que vou fazer quando terminar de ouvi-los. Bom, talvez eu volte a trabalhar um pouco. Falando sério agora, o Nerdcast é muito bom e estou repassando indicação para outras pessoas. Estou pensando em colocar o Nerdcast para tocar na caixa de som de um dos computadores, para que outras pessoas daqui entendam as frequentes risadas e não pensem que eu estou ficando maluco. Gostaria de sugerir um novo tema para o programa, os livros de Isaac Asimov. Sim, está na lista. Principalmente a saga Fundação. É ficção científica de primeira e na opinião nerd... E na minha opinião, nerd bate em muito a mitologia Star Wars. Ok, depois dessa vou aguardar as pedradas. Olha, Asimov é o rei da ficção científica, é o master of all masters. É, nós vamos fazer um Nerdcast especialíssimo sobre ele, vamos falar sobre Fundação, que é espetacular. E é um tipo... A espinha dorsal em questão de influência para Star Wars, negócio do Império, da Galáctico, cidades gigantes e planetas inteiros, quer dizer, tem muita coisa de Star Wars que o George Lucas puxou, né, de Asimov, uhum. E a gente vai fazendo um podcast sobre isso aí. Último e-mail, Pedro Opoi. Opoi. O que será? Será que ele tem chip? 21 anos, Rolim de Moura. Rondônia e não Roraima, como ele diz aqui. Para variar, o Nerdcast foi muito engraçado, mas whatever. Isso todo mundo já sabe. O novo filme das Tartarugas Ninjas é bom, mas não tão bom quanto live action. Ou não, já que estou baseando na regra dos 15 anos. Exatamente. Eu acho que o filme fica muito focado no Leonardo, até parece que foi escrito pelo Sly, deveria se chamar Leonardo, uma tartaruga. E o Azaghal esqueceu de uma tartaruga que fez muito sucesso no Brasil há alguns anos. A tartaruga do comercial de cerveja. Ai, meu Deus. Foi uma verdadeira febre. Canelada da Canelada. Tem mais um desenho com mais temporadas que Teenage Mutant Ninja Turtles. South Park já está na 11ª edição ou temporada e acho que já merece um Nerdcast. Só pra avisar, eu comprei pelo Submarino as Crônicas de Arthur do Bernard Cornwell. Oh. Depois de ouvir o que, Jovem Nerd? O Nerdcast. Nosso Nerdcast, exatamente, sobre o autor. E aí ele termina com um PS patético, que ele diz... Azaghal, você pode até ser o mestre do universo, mas eu sou o verdadeiro senhor da Oceania. Ok. Esse cara é um cara ridículo que está tentando fazer um levante no fórum contra a minha soberania. Não é ele? Eu acho que deve não, ser. Não, né? Não sou. Agora, então, os dissidentes estão lutando pela soberania do meu estado. Matem-se todos quando vocês decidirem quem vai se enfrentar. Venha pra mim, né, cara? Exatamente. Então, de volta para a Caverna do Dragão. Sim. Eu não vou embora sem a unha. De tal unha. Caverna do Dragão, também, né? Exatamente. 3 temporadas, 27 episódios e uma lenda. Exatamente. De 83 a 86, foi a época que ele foi produzido e tal. No Brasil ele foi repetido em loop por 20 anos. Tem alguma coisa errada nisso aí. Por quê? Eu me lembro que passava Caverna do Dragão na Xuxa durante anos em loop mesmo. Depois de muito tempo, passaram mais alguns 10, sei lá, 10 episódios novos. E ela falava sempre que todo mundo pedia nas cartas lá pra ela, pedia pra passarem episódios novos ou pra voltarem a passar quando parava de passar. E ela falava que não tinha episódios novos. Não, a galera pediu o episódio final. Não, episódios novos também. Porque toda tinha, tipo, sei lá, 15. Cara. Tipo, tinha 15 episódios que passavam sempre e depois parava de passar um tempão. Aí o pessoal ficava pedindo pra voltar a passar ou pra passar episódios novos e não tinha. E depois de muito tempo foi aparecer de novo, tanto que a voz dos personagens não é mais a mesma. Na última temporada. Uma curiosidade, você assistia a sessão de correspondência da Xuxa, aquele bloco do. Você assistiu todo dia. Ai, meu Deus. João Paulo, eu sou um cara um pouco mais novo que você, então eu assisti a Xuxa inteira. Eu não gravava no meu videocassete, só o Caverna do Dragão e depois assistia, entendeu? Eu não vou embora sem a Uni! Não, o que teve, ó, a primeira temporada foram 13 episódios. Acabava com o episódio, acho que é do Presto, encontrava lá com o Merlin, com o Coelho Branco. Que o Merlin era um filho da... Exato. Quem não era, né, cara? É. Quem não era? É verdade. Amigo, aí a segunda temporada, ela começou, só teve 8 episódios e começou com episódios que eles encontram uma garota do mundo deles, sonhava com a realidade, eu sonhava o que ia acontecer. Desse episódio, rapaz. Que era a namoradinha do Presto, não era? Do Presto? Lembro. Não era do Bob? Não, o Bob que se apaixona por ela? Era o Bob, é verdade, que tinha um labirinto. Exato. Os outros ficavam, Bob tem uma namoradinha. Ah, isso! Ele ficava nervosão. Ele não era meio novo pra pegar alguém. Não, cara. E a segunda temporada termina com aquele episódio em que a Diana encontra o filho de um astrólogo que se apaixona por ele. Olha, o Caquinho tá ótimo, hein, cara. E tu não queria esperar por ele, hein, Jovem Nerd? Eu não falei nada disso, maluco. Eu lembro desse episódio. Ah, termina que nem o Quinto Elemento, né? Como é que se abraçam, sai um raio de luz e acontece alguma coisa. Ah, sim. É bom, pô, porque o Quinto Elemento termina com a Mila Jovovich. Aí teve a terceira temporada que só teve 6 episódios. Termina com o episódio dos dragões, Fadas Dragões. Então, esse tem aí. Tem a rainha presa. É, aí exatamente. Eles vão pra ajudar e libertam a rainha. A voz volta. Desses aí, a voz desses desenhos da terceira temporada. Já é mudada na dublagem. Eles foram produzidos em que ano? Mas é coisa do Brasil, cara. Mas eles foram produzidos em que ano? Eles foram produzidos de 83 a 86, cara. No Brasil as paradas chegam todas atrasadas e erradas. Os caras... Você não viu o Nelson Machado falando? Redublam tudo. Dublam só 5 episódios, depois vê se dá certo, dubla o resto. Você tá querendo dizer que a Xuxa me enganou durante anos? Não, cara. Ela fala o que ela sabe. Ana Barbera. Tchau, Ana Barbera. Eu não vou embora sem a Uni! Caverna do Dragão, ele foi... Teve alguns episódios escritos pelo Paul Dini, que recentemente apareceu escrevendo aquelas fantásticas mega revistas que o Alex Ross ilustrou, do Batman, do Super-Homem, da Mulher Maravilha e tal. E esse cara, Paul Dini, cara, o cara, olha só, ele escreveu episódios de He-Man, de Transformers e Ewoks também, a série animada de Ewoks. Então, quer dizer... O cara tava se virando, né, tá, pô. Ih, Caverna do Dragão. É que o cara tem que trabalhar pra ganhar dinheiro. G.I. Joe ele não encarou, não. O que acontece? Várias crianças são quantas? 7 se contar com o unicórnio. Não. Hank, o Bob, Eric, Presto e as duas meninas, Sheila, são 6. Só como curiosidade, o nome do cara não era Presto. Presto não era? Foi o nome que o mestre do mago deu pra ele. É mesmo? O apelido, o nome dele não era Presto, não. Qual era o nome? Não sei. Aí. Mas não era Presto, Presto foi o apelido. Isso é estilo... Vocês sabem o Pato Donald, o Donald Duck, tem um nome do meio. Vocês sabem qual é, não? Não. Você sabe? Porra, cara. Eu trabalho com isso, cara. Trabalha com a magia Disney, meu amigo. É MacDuck, né? Donald Fauntleroy Duck. Fauntleroy? Meu Deus. Você tá de sacanagem. É que nem o nome do meio do Capitão Kirk, que a galera só soube mais tarde, né? Era James T. Kirk, ninguém sabia o que era o T. James T. Kirk. Eu não vou embora sem a Uni! Presto era um mágico atrapalhado, era o super-herói americano da parada. A parada era a seguinte, nenhum deles utilizava direito aquelas armas. Não, utilizava mais ou menos. O Hank era f***. Sabia fazer cordinha com aquilo. Corda, paraquedas. Teve uma época que o Hank tava ninja, cara. Martelo, cara. Pô, o cara mandava muito, cara. Teia de aranha e o cara... porra, cara. Teve um episódio que eles mostram o potencial que as armas têm. Na verdade, são dois episódios que eles mostram o potencial que a arma tem. Que é do quando cemitério do dragão. É, no cemitério do dragão. Ah, ela carrega a bateria toda, né, cara? É potencial máximo. E quando ela... As armas todas vão parar nas mãos dos capangas do Vingador. Aí eles usam as armas perfeitamente. O que mais eles? Aquele capuz poderia fazer do que deixar a mulher invisível, cara? Ah, meu amigo. Olha, eu e o Jovem Nerd devemos ter já imaginado várias coisas. Já que os dois eram os apaixonados pela Sheila. É verdade. Aí beleza, tinha a Sheila, poder inútil, né? Ficar invisível. Não, é porque, peraí, a Sheila era equivalente ao ladrão, né, do grupo. Isso. É, sim, é poder inútil. Rogue. Eles dão bastante importância a ela no último episódio, até. Que último episódio? O que nunca da existiu. Fada Dragão. Não, da não. Fada Dragão. Ah, tá. Último episódio que existiu. Que até então ela era só tava ali pro Hank dar uns pés. Basicamente. O Hank não pegava ninguém, cara. Pegava o dia inteiro, punha aquele arco e flecha, tu acha que ele era bom por quê? Ó, quem já deu os pega no desenho foi a Diana, que deu os pega lá no cara do astrólogo, no filho astrólogo, do astrólogo. É. A Diana, ela tinha, ela era acróbata, né? Ela tinha lá o bastão. É. Isso. Era a Chitara da parada. É. Chitara. É. O bastão dela só ficava grande, é isso? Olha, o meu também cresce. E não tem nada de mágico. Mas era só isso, cara. Não fazia nada. Virava um bastãozinho e ela colocava no bolso. Ou seja, a gente vai acabar chegando no cuzão que as armas eram mó merda. Não, não. O tacape do menino lá do Bob era. O tacape do Bob era sinistro. Fazendo um terremoto do cacete. Era a melhor arma da parada. Não, a melhor arma era o arco e flecha. O arco fazia, tinha multifunções. Né? Podia fazer um tacape com as flechas. Não, mas o Presto também sempre livrava ele de alguma coisa, apesar de ser atrapalhado e tal. O Eric Franjinha, ele tinha o... O Eric é o do escudo. Cavaleiro, né? É. Ele era o paladino da parada, né? Não, paladino ele não era. Cara. Paladino ele era covarde. Ele não tinha carisma 17 nem ferrando. Mas ele tinha o escudo, entendeu? Ele é defesa, não ataque, babá, essa palhaçada, entendeu? Ele era um cavaleiro. Isso porque ele não sabia usar o escudo, né, cara? Porque a gente viu em 300, dá pra atacar muito bem com o escudo. Mas o escudo dele fazia até um campo de força, né? Ah, fazia um campo de força. Não, era maneiro, personagem. Por exemplo, no episódio do Beholder, o Presto faz um escudo lá pro cara covardão também, que exatamente. Fez amizade com o Eric. Que era o Don Quixote. É, fazia parte de uma tampa de lata de lixo. Exatamente. Então aí, calma. Aí essa galera morreu, né? Segundo o último episódio. Não. Chegou na Dungeons and Dragons Land. Eles estavam na Terra, num parque de diversões. Exato. Num parque não, cara. Eles estavam no Tivoli Park. E um parque sinistro como aquele só podia ser o Tivoli Park, cara. Beleza. Então eles entram numa montanha-russa que o nome é Dungeons and Dragons. E essa montanha-russa, de alguma forma, joga eles em outro plano, em outro... Eu vou apostar que isso foi interferência de produtores, hein? Porque o nome da parada é Dungeons and Dragons, né? Os caras têm uma formação clássica de grupo de RPG. Tem o Dungeon Master. Aí o cara fala assim, como assim eles estavam jogando e entraram no mundo? Não, não gostei dessa ideia. Bota eles numa montanha-russa, sabe? Era óbvio que... Não. Entendeu? A ideia... Vale lembrar que a TSR, que era dona de direito do Dungeons & Dragons, era dona de direito do desenho também. E que na época, aqui nos Estados Unidos, o RPG estava se alastrando, estava crescendo muito. O desenho foi baseado no RPG. É, e estava crescendo... Tava crescendo graças ao filme do ET. Que ele jogava RPG. Ah, como assim? Que a Drew Barrymore está jogando com o irmão dela, Dungeons and Dragons. Ah, sim. Pois é, e aí, quer dizer, mas entra uma loucura dos caras entrarem numa montanha-russa, sabe? Nada a ver com a ideia, mas... Whatever. Sabe o que seria mais maneiro? Se eles tivessem entrado na conga. Na conga. Cara, uma vez eu entrei no brinquedo da conga, cara. Ela foi pra cima de mim e dele uma porrada, Brian. Que isso? Eu cauteei a conga, Brian. Foi irado. O meu pai também deu um chute numa mulher vampiro, se transformando num vampiro. Eu não vou embora sem a Uni! Bem, beleza. Eles caíram, né, no planeta lá, encontraram o gnomo, mestre dos magos. Whatever, no inferno, né, cara? Vamos dar logo nome aos bois. Caíram no inferno, encontraram um capeta passado de bom velhinho. E o velhinho, em vez de falar, olha, eu sou o mestre dos magos, estão aqui, mas se quiser volta pra casa, aqui é a porta, né? Eles falaram, agora vocês vão se fuder pra caralho. Não, na verdade, aparece a Uni, né? Começa com a Uni fugindo do Tiamat. Puta merda. O que que... Aí... Olha só, presta atenção. Os animais, eles atacam porque eles se sentem ameaçados... Ou porque eles estão com fome? O que que o Tiamat queria com a Uni, cara? Peraí. Existe uma diferença entre animal e monstro, cara. Tudo bem. Tiamat. Um dragão consciente, que na verdade é um deus, né? Uh-huh. Com cinco cabeças. O que é pior? O que é muito pior? Por que que ele estaria perseguindo com tanta inteligência e sabedoria uma porra de um unicórnio filhote? Na verdade... Porque aquela merda... Todo é um plano, cara. Pra zoar esses seis. Porque os unicórnios estavam em extinção, existiam poucos, e ela era valiosa. Não era isso, cara. É que novamente vou dizer uma coisa. Gosto não se discute, cara. Eu queria fazer uma bolinha no unicórnio, cara. Tu sabe o sabor do unicórnio? Ai, não. Cara, então ele sabia. Uma de repente, pô, é uma carne altamente, pô, procurada. Ou então era curra mesmo. Pelo amor de Deus, o Tiamat é fêmea. Quem não. Falou? Claro que é. Claro que não. Que voz é aquela, cara? A Uni poderia estar correndo, andando por ali, de repente olhou, viu o Tiamat e falou, vou dar 10 na pata do viado. Eu não sou louca de ficar aqui dando mole. É, claro. É, eles primeiro já tinham, eles aparecem lá vestindo as roupas já, com as armas. Não. Eles não estão com as armas ainda. A Uni vai de encontro ao Bob, que tá fugindo do Tiamat. Aí depois aparece o Tiamat. Aí a molecada começa a correr do dragão. Aí o mestre dos magos, que tava olhando tudo... Calmamente, sempre. Que é um filho sempre. Da p. Aí vai dando as armas pra eles. E de repente aparece um Vingador, né? Só que o Vingador tá cagando e andando pra eles também. Vai lutar contra o Tiamat. Aí todo mundo cagando baldes pra eles, cara. É, eles são novos. Pinto de fora não se manifesta, né? Aí chegou o Vingador, começa a lutar com o Tiamat. Eles vão brigando e se afastam de lá. Porque ninguém tava atrás da Uni, ninguém tava... Mas aí, eles ficaram, fugiram, viram... Quer dizer, viram tudo ao mesmo tempo, né? Quando chegaram. Tiamat, Vingador... É, durante a fuga... Aquele choque é inicial. É que o mestre dos magos vai entregando as armas pra cada um deles. Fique tudo no inferno. Aí depois todos os episódios foram iguais, né? Não... Não foi, vamos não. Voltar pra casa. Não. Agora a gente vai. Não deu. Dessa vez não deu certo. Mas tem outro jeito de vocês voltarem. Não, olha, eles nunca foram pra casa por causa daquela porra daquele unicórnio escroto, cara. É, algumas vezes... Era uma âncora. Não, teve episódio... Não, teve episódio que eles voltam porque eles decidem ajudar os caras feios, que viviam lá no subterrâneo, no rio, que corria ao contrário. Esse episódio é irado. Esse é um clássico. A besta não é fera, por isso, né, que eles voltam, seu maluco. O Eric tava com cara de sapo. Isso, tava com cara de sapo. E não podia voltar com cara de sapo. Porque como é que ele vai voltar, né, cara? Como é que ele vai explicar isso em casa? Meu amigo, vou te falar que eu já conheci mulheres que poderiam... passar despercebidas na Vila dos Sapos ali, velho. Esse episódio... O Eric muito bem podia voltar com a cara de sapo, porque ninguém ia falar nada. Por que ele ficou com cara de sapo? Ele cheirou uma flor lá que não podia, não era um negócio assim? Exatamente, cheirou a flor. Aí eles vão pra uma vila lá subterrânea e tinha uma cachoeira que corria ao contrário, mas estava fechada porque tinha um gigante, né, que tinha... Um gigante com yin yang, né, no peito. Cara, muito irado esse episódio, tem tudo. Esse episódio foi muito bom. Tem de tudo, tem né, tem tudo, cara? E aí... A série basicamente começou, né, o segundo episódio depois do primeiro que foi apresentado. Foi o olho do Beholder. O olho do observador. Do Pink Floyd, né? Exatamente. Eu lembro que quando eu vi o Beholder, quando eu comecei a jogar RPG e eu vi o monstro Beholder, né? Cara, era toda aventura tinha Beholder. Toda. Porque o caralho, esse cara é muito foda e tal, cabelo dragão, muito bom. E aí ele não podia olhar também pra uma flor, né? Você dava mostrava uma flor pra ele, ele... Murchava. No desenho é assim que ele morre. É uma flor lá que o cara usa no colarinho, que é o que mata o Beholder no final. Não lembro disso. Exatamente. E foi a Diana que deu até a flor pra ele. E aí, como termina? Termina com esse guerreiro, né? O covardão, que tava fugindo o tempo inteiro. Ele usando a flor, ele vai enfrentar o Beholder e acaba salvando ele. Acaba matando o Beholder com a flor. Ah, era um cara todo covardão, não era? Era o Don Quixote. Ah, o tal. É verdade. Pra ele que o Presto dá o escudo de lata de lixo. Exatamente. Tampa de lata de lixo. Muito bom. Eu não não vou embora sem a Uni! Na própria primeira temporada, acaba o poder das armas. Que é o do Salão dos Ossos. Salão dos Ossos. É, no terceiro episódio, eles já perdem, as armas já ficam descartadas. Esse é irado. Esse é muito isso bom. Isso tudo aconteceu na primeira temporada, rapaz? É. O resto tudo isso foi na primeira temporada. Foi depois melhor, mais, né? Foi. Primeira Esses temporada episódios, foi cara, são os melhores episódios. São os clássicos. São. Acaba a pilha. Mas dos magos deu já com a bateria fraca pra ele. Vacilou, né, aquela cara? Aquela carga residual quando você compra, sabe? É, foi, tirou da embalagem e pegou, né, cara? Eu não vou embora sem a Uni! E o Vingador, ele queria as armas. Pra que tudo queria essas armas? Porque elas eram poderosas. Mas ele é um vingador, caralho! Não, ele mas tem ele... um chifre de um lado só! Ele precisa dessa merda das armas, cara! Pra controlar Tiamat! Em algum episódio explicou por que ele tem só um lado do chifre? O que aconteceu com o outro lado, né? Não tem explicando, mas tem uma piadinha sobre isso. É, para aí. Porque tem uma vez que eles chegam assim e falam assim: a gente precisa falar com o Thiago, com o Vingador, pra ele ficar do nosso lado. O Eric chega e fala: mas o que, que a gente vai falar pra ele, oferecer pra ele em troca? Um outro chifre pro capacete dele? Verdade. Mas então, descarregou a bateria. E eles têm que ir aonde carregar? É o Salão dos Ossos, que lá recarrega. E pra ir pra lá, pro Salão dos Ossos, tem um duende que é o guia, né? E na verdade o guia não é... O guia é o Vingador. Ah, é verdade isso. Né? Era ele no disfarçado. Final ele se revela como Vingador. E o Salão dos Ossos era aquele lugar onde tinha os guerreiros mortos, era isso? Isso. Não. É. Peraí, a minha vida inteira eu achei que aquele lugar era o Cemitério dos Dragões, não é? Não, o Cemitério dos Dragões é outra parada. Cemitério dos Dragões é onde tinha aquele som bizarro o tempo inteiro. O Salão dos Ossos é o pico que eles... A dica do Mestre dos Magos é quando vocês estiverem em perigo, vão em direção à luz. Cara, pra que isso, cara? Eu nunca entendi pra que esta... O que ele falava é tudo em parábolas? Infernal, em enigma? Cara. Porque ele era o Dungeon Master, cara. Você não se lembra daquele cara de Ravenloft? Você só vê em minhas mãos. O Vingador chega a conseguir as armas, né? Nesse episódio. Consegue, mas aí as armas. No Salão dos Ossos era tipo um cemitério dos guerreiros fodões. Aí os guerreiros fodões, os espíritos deles, vão lá e dão um couro no Vingador. Isso. Aí eles saem correndo com as armas, conseguem fugir. O Salão dos Ossos implode, assim, né? Desmorona tudo. Aí eles falam, será que é o fim do Vingador? E de repente sai a fumacinha na forma do Vingador, assim. Oh, muito bom. É que o Vingador com as armas era uma coisa muito bizarra, né? Porque você acha que ele vai vestir. Ou não, ele bota todas juntas. Todas entulhadas, assim, juntas, na mão. E usa o poder, cara. É uma coisa muito bizonha, né, cara? Mas ia ficar muito bizarro se ele botasse a capinha da Sheila, né, cara? Pelo amor de Deus. Pois é, mano. O chapeuzinho do mago. Ele ia furar o capuz da Sheila, né, cara? Mas ele usa as armas pra canalizar a energia dele. Né? Exatamente. Aí como é que acaba? Eles pegam de volta as armas e não voltam pra casa. Não volta. Eles conseguem recarregar e... Não, esse episódio nem tem, acho que, chance deles voltarem não pra é casa. Todo é só pra recarregar as armas. É, não é todo episódio que tinha chance de voltar pra casa, né? Praticamente todo. Praticamente todo eles tiveram. Era a motivação deles, cara. Não, tudo bem, mas às vezes deveria ter outra coisa. Se todo episódio tivesse aquele portal e aquele bicho gritando... Uni! Aí não, graça. Eu não vou embora sem a Uni! Ó, no quarto episódio é que eu não entendo porque que eles continuaram com a Uni. Porque o quarto episódio é exatamente quando eles encontram o Vale dos Unicórnios. Porra. Exatamente. Cara, todo mundo já fez uma história de RPG que tinha o Vale dos Unicórnios atrás da cachoeira. É verdade, atrás da cachoeira. Eu sempre me recusei a fazer qualquer coisa nesse sentido. Uma outra coisa sobre a Uni que eu nunca entendi, cara. É por que um unicórnio, né? A Uni era um unicórnio. Por que ela fazia som de cabra, bicho? Ela fazia nem cabra. Que foi que saiu com essa? Ué, os unicórnios, eles não... Assim, o que a gente conhece é que são cavalos, né? Com um chifre único. Não, não. O que a gente conhece é que eles não existem, né? Você entendeu o que eu quis dizer, porra? Cara. Ela era um unicórnio de cabra, porra. Pode ter? Eu não vou embora sem a Uni! O Bob era irmão da Sheila. Isso. Mas ele era um clonezinho do Hank, né? É verdade. Ah. Por isso que eu achei olha que era só, irmão. Olha só que desenho filha da... E a gente nunca percebeu, cara. Irmão é o Ele era filho do Hank com a Sheila, cara. Que isso, cara. E aí não, irmãozinho, e os pais dele eram muito novinhos, não dava. Não, o pai da Sheila, depois que ela teve o filho, disseram que era filho deles... pra poder manter ela no colégio, ah, pra não dar problema. Isso, cara, é verdade. É que nem essa porcaria da Disney, né? Que todo mundo tem sobrinho, ninguém tem filho. Só o Pateta tem filho. É, verdade. É porque se você falar que o Guinho, Zezinho e Luizinha são filhos do Donald, você perguntar, ah, então quer dizer que o Donald e a Margarida, né? Né, cara, não é por conta segundo disso. A mulher dele. Por quê? Olha só, vejam bem. Na época que começaram a surgir os filhos, tinha acabado de ser aprovada a lei do divórcio, estavam todos os casais se divorciando nos Estados Unidos, no inferno. Então, a Disney não quis mostrar, olhem só, aqui todos estão casados e felizes, e vocês moram aí com seu pai alcoólatra, com sua mãe, puta, sabe? Que tanto você tirou isso, seu louco? E aí, cara, eles tinham tua. Só sobrinhos, que ninguém era casado na Disney. Isso é uma loucura, rapaz. É uma loucura. Isso é verdade, louco, cara. Isso é loucura, cara. A verdade é que o Walt Disney era um... Para com isso, rapaz! É. E ele botava criancinhas que isso? Chamando o cara mais velho de titio. Para com isso, cara. Que isso? Fala isso. Que horror. Eu tenho que um gibi. O pessoal da Disney nega totalmente que ele seja... Que ele seja... Que isso? Quem falou que ele era... Não. Peraí. Para com isso. Existe a controvérsia de que ele é um tanto é que a presta atenção que o JP sabe disso. A Disney como organização foi a primeira a dar benefícios pros gays, cara, pra parceiros do gay, de plano de saúde, de tudo mais. Ela tem uma série de coisas que é gay oriented. Por isso o Gastão tem, ganhou a uma pensão do Pato gay, Donald. Cara. Semana gay, né, Kingdom. Cara, Disney é uma puta. Para! Cara. Cachorro de vaca. Pateta com a Clarabella. Tem noção? Para com isso. A Clarabella tinha marido. Para com isso. Para com isso. Só que, pô, deixar claro que o pessoal da Disney nega isso veementemente. Que ele não era. Ele tinha filhas. Inclusive, ele construiu um parque pra. Ele era maçom? Vem cá, olha só. Caverna do Dragão? Porra! O que que tem na caixa, mestre? Nada. Nada? Primeiro tem alguma coisa valiosa nela, depois tem dor e horror. Agora não tem nada nela. Eu acho que não tem nada, é na cabeça dele. Não tem nada na caixa e alguma coisa ao mesmo tempo. O que eu mais gosto é um que eles descobrem um baú. Ah, que tem caixa. Que carregar esse baú até um determinado ponto e que naquele ponto ia abrir o portal pra... Puta, esse episódio pra é muito maneiro. Aqui. Muito maneiro. Onde o baú tá colocado é um portal ele diferente. Ele abre um portal né? Exato. Diferente. Esse é o meu favorito, cara. Eu sempre digo nesse passagem de falar em RPG, eu sempre tentei encaixar alguma coisa parecida com o cara. Nunca conseguiu. Então, esse do baú... É a caixa de Pandora, não é? Que tem uma mestra dos magos. A mestra. Ah, eles libertam a mulher do mestre. É, exatamente. É os cornos do... É os cornos do mestre do mago, só que cabelo comprido, preto, né? Não, porque o mestre dos magos mesmo tem cabelo comprido. Tem, mas é só aquele que chega no barbeiro e fala, olha, dos lados e atrás deixa como está. Sabe quem tá ficando os cornos do mestre do mago, cara? O Maradona, bicho. Tem um professor aqui na faculdade que eu dou aula, que o apelido dele, alguns alunos chamam ele de Mestre dos Magos, que não pela aparência física, mas o cara não consegue dar uma resposta sem ser por enigma. Impressionante. Ele fala assim, tá certo ou tá errado? Ele, a resposta está dentro de você. Sabe qual é o meu episódio predileto? É um que o Eric chega pro meio dos magos e fala assim, eu tô de saco cheio dessa porra, você fala a minha dúzia de enigmas, tira as costas, vira na pedra e some, não fala nada direto, tô de saco cheio, esculacha. Aí o mestre dos magos fala, ah é? Beleza. Passa todos os poderes pra ele. Ah, é, muito bom. Puta, é muito bom. Agora eu quero ver, malandril, tu ser o mestre dos magos. Tu sabe o que foi isso, né? Tu sabe o que foi isso, né? O quê? O cara, o DM, tava cansado de mestrar. Ele falou, hoje eu vou ser player e tu vai ser o mestre. Se vira, malandro. É, exatamente. E foi nesse episódio que se tem a primeira noção que o mestre dos magos era, na verdade, o filho da p*** mesmo, cara. No final, o Eric saca que o mestre dos magos tinha o poder de mandar eles de volta pra casa e não mandava. Tinha, ele sempre pôde mandar, cara. Não mandou porque não quis. E o Eric sacou isso no final. Esse é do segundo episódio. Ou segunda temporada. Segunda temporada. É. Eu não vou embora sem a Uni! Qual é o episódio que eles acham um outro cara com uma arma mágica também? Eu acho que o cara tinha um martelo mágico. Martelo. Era da prisão. Que eles vão parar na prisão. Que é a Cidadela das Sombras. O que acontece? Eles ficavam sendo presos num castelo que ficava no topo de um vulcão. E só tinha uma ponte que era levadiça e levava eles lá pro... Aí tinha um monstro que cercava o castelo. Ah, era o castelo que era preso por umas correntes gigantes? Isso. Caraca, cara, isso. Eu sempre quis colocar isso nas minhas aventuras e eu consegui. Esse eu consegui, lembra, Caquinho? Terminou com um halfling, com uma adaga mágica, rachando uma das correntes, jogou o castelo na parada, cara, muito bom. Tem um também que o Mestre dos Magos morre, né? Que fica congelado. Ih, não, ele fica dentro de um cristal, não é isso? Isso, é. Isso aí. É o mestre dos... É o Vingador que congela ele, não é um negócio assim? Isso, eles lutam e o Vingador trava ele lá. E aí os garotos conseguem afugentar o Vingador. Consegue? E no final aquela luzinha no peito dele, aquela pedra brilha que nem o Ultraman, né? Ele fica de volta. Sabe o que eu acho engraçado? Ninguém fechou aquela porra daquele parque, né, compadre? Sumiram 6 crianças naquela porra. Não, não, não. Não, o parque parece parava, mas todas tempo, as vezes que o tempo passou muito. O tempo não passou igual. Eles não sumiram, na verdade. É verdade, né, Tchê? Todas as vezes que aparece o parque, ele tá vazio e deserto. Não, tá a galera não. Lá. As vezes que eles atravessam o portal, eles já atravessaram o portal por três. Em três episódios, eles atravessam o portal e voltam. Então, cara, teve uma vez que eles atravessaram, ficaram lá na água e tava cheio de gente lá. Montando uma roda gigante girando e tudo. Tem uma vez que eles vão, que eles conseguem chegar, só que aí o Vingador também vai pra lá. Aí começa a destruir tudo. Ah, puta. Mas aí não chega ninguém. Aí eles falam assim, vamos voltar, porque senão o... Vai dar merda. Nada que o exército americano não resolva, né? Pois é, imagina o Vingador contra o exército, né, cara? Não pensaram nisso. Eu não vou embora sem a Uni! Um dos melhores episódios pra mim, o Cemitério dos Dragões. No Cemitério dos Dragões não era pra recarregar a bateria das armas. É pra matar o Vingador. Matar o Vingador, porque lá eles tinham as armas deles eram mais fortes. Esse episódio é bacana porque eles chutaram o balde. Ele falou: quer saber? A gente tá na merda aqui, mano, que se dane. Agora vamos matar esse filho da p*** que tá só azul criando nossa vida. Eu lembro isso. Exato. E eles querem matar o Vingador. É sinistro esse episódio. Só que chega no final. O Hank faz algemas com as flechas. Né? Exatamente. Caraca, ele prende ele no meio de uma pedra. Aí no final, pra dar o golpe de matar ele, ele acaba atirando e liberta. E liberta ele. Não. Cagou ele, no pau. Ele cagou no pau. Aí aparece quem? Mestre dos Magos. Salva o Vingador. Isso. E chama ele de meu filho. Exatamente. E fala. Exatamente. E chega e fala assim. Todo mundo tem seus erros. O Vingador é o meu maior erro. Isso, e aí chora de um olho só. É muito importante isso. Chorar de um olho só é o Lima Duarte nos 7 gatinhos. Porque se fosse de dois, era amor, né? É nesse episódio, quando eles lutam com o Vingador, sei lá, o Bob bate com o tacape no escudo do Eric pra potencializar e eles vão... Tipo, acumulando o poder das armas. Tem um negócio assim, não? Eu não me lembro. Um episódio que é muito foda porque tem isso, cara. Eles foram pro Cemitério dos Dragões porque lá era o lugar que as armas estavam mais poderosas. Então, quem botou pilha pra eles do lugar? Foi o Mestre dos Magos? Não, eles perguntam, eles estão revoltados. Aí eles perguntam pro Mestre dos Magos. O Mestre dos Magos fala que existe um lugar que eles podem fazer isso. Aí fala de lá. Lá, eles até no começo do episódio, eles afugentam o Tiamat com as armas. Aliás, o Tiamat não tinha amigo nenhum, né, cara? Qualquer um que estivesse na frente. Morava todo mundo junto, dividia apartamento. Mas olha só, o Vingador sempre fugia do Tiamat, não fugia? Ele tentava capturar. Ele enfrentava, mas quando ele via que não dava, ele fugia. Até esse episódio do Merlin, que é o primeiro, né? Que Presto descobre, porque ele descobre o Tiamat preso dentro do castelo. Isso. Em uma das salas. E é tão simples prender o Tiamat, né, cara? Como? É só tu fazer ficar escuro. Como é que é? Porque ele tava dentro de um alçapão que tinha uma portinha de madeira de lado em cima. Ele tava escuro e ele dormiu, que nem periquito. Pobre, o bicho dorme. Tudo isso é culpa do Vingador. Devíamos fazer alguma coisa com esse cara. O Eric tem razão. Eu? É. E vamos fazer uma coisa com ele. Nós? Isso mesmo. A única chance que temos de sair deste mundo é acabarmos com o Vingador de uma vez por todas. Como? Ninguém consegue deter o Vingador, nem mesmo o Mestre dos Magos. Errado. Tem uma coisa que consegue detê-lo. Um dragão. Tiamat. Vocês lembram do episódio, que esse que eu falei, que eles potencializam usando uma arma na outra? Eu me lembro que, eu não sei se é isso, mas a Sheila acho que cobre o Takap e aí o Takap pega a porra da energia da capa. E o que eu lembro certo é o seguinte, ele bate no escudo do Eric, aí pega, potencializa ali, e aí o Hank atira e ele rebate a flecha. E aí a flecha leva isso. Todo o poder. Caraca. Esse foi a parada mais foda do Caverna do Dragão, cara. Eu não lembro a sequência certinha. Quando é que o pau da Jenna entrou nisso? Ah, eu não lembro, cara. Ela pulou por cima, sei lá. E aí eles atiram essa flecha onde? No Vingador? Não sei, cara. No Vingador, sei lá. De sacanagem, só pela onda. Eu não lembro que o final era sempre idiota e eles não voltavam pra casa. Mas eu lembro que a parada foi foda, sabe? Que mostrou potencial foda das armas. Mais do que do Vingador, cara. Eu não vou embora sem a Uni! Eles entram numa torre. Que misteriosamente a torre... Ah, da torre. É maior por dentro do que por fora. É, era, mas irado. Eles encontram um cavaleiro que chama Decker. E o cara é um guerreiro esqueleto. Na verdade, ele tá de tramóia com o Vingador. Porque o Vingador fala que vai voltar ele a ser a forma humana. Porque ele era um paladino, foi amaldiçoado, tinha virado uma caveira. Aí levam eles pra dentro de uma torre pra pegar um anel, uma parada assim. No final, o Mestre dos Magos fala, ele se redime. E o Mestre dos Magos fala que ele foi um grande cavaleiro, pá, não sei o que. Acho que no final aparece uma águia até, que ele vai embora numa águia, não é? Os guerreiros da época dele voavam em águias, cavalgavam águias. E eles entram dentro de uma torre que misteriosamente é maior por dentro do que por fora. Nunca acontece isso, né? A casa do puto era gigantesca por dentro. É verdade. Eu não vou embora sem a Uni! E por um lado eles nunca conseguem voltar pra casa, por um outro as tramóias do Vingador, como o Tucano diz, nunca dão certo também, né, cara? É estilo William Coyote. Nunca dá certo, cara, que o cara faz, né, cara? É verdade. Pra todo lado que o Papalégua está correndo, o Coyote tá na frente. Exatamente, ele tá sempre sabendo. A inteligência, né? O serviço de inteligência do Coyote, da Acme, é foda, né? Ó, ele vai passar por aqui, agora. Entrega, encomenda e tal. Só que porque a porra não funciona. O Papalégua tinha GPS, cara. Ele não sabia, ele tá na frente do tempo. Não seria mais fácil pro Vingador, ao invés de inventar tantas redes de intriga, ele chegar, mandar aqueles orcs ficarem quietinhos, pá, não sei o quê. Quando os moleques dormissem, rouba as armas e dá uma 10 na pata do viado, cara. É verdade. Some. E aquela sombra maldita do Vingador? Era a demônio fumaça da sombra, preta, tá? Do Lost, cara. Essa sombra é a fumaça do Lost, cara. É o demônio, não é fumaça, é o demônio das sombras. Demônio das sombras, sim. Ele fica, Vingador! Não fazia nada, eram os meters do Vingador. Tem um episódio que ele aparece mais, faz algumas coisas diferentes. Ele era um espião, né? Ele era um espião do é. Exato. Eu não vou embora sem a Uni! Cara, a terceira temporada foi um fracasso, né, cara? Por isso que devem ter cancelado. 6 episódios só. É, não. Na verdade, cancelaram quase tudo por uma questão comercial. Teve um problema de royalties, de direitos autorais entre a CBS, fazia os desenhos, e a TSR, e eles cancelaram o programa. Tanto que tinha planejamento para uma quarta temporada. Caramba. Eles teriam voltado para a Terra na terceira. Na quarta temporada, eles iam estar mais velhos e tal. E aí o Mestre dos Magos ia aparecer e falar: olha, gente, tô precisando. O bicho tá pegando lá. Vamos voltar aí, sabe? Eu não voltava nem... E aí, mas não rolou nada, se, sabe? Se não essa... rolou nem o último episódio, né? Se essa parada fosse em mangá, não só ia ter quarta temporada deles mais velhos, mas ia ter os filhos dele depois entrando na parada e ficando mais velho também. Cacete, né? Perdendo o rabo, né? Mas então, vamos falar do último episódio? Sim, o último episódio. Atenção, se você ainda não viu o último episódio. Você não, é não existe! Alguém aqui já viu o último episódio? Vamos entrar na zona de spoiler! Alguém aqui já viu o último episódio? Eu já vi, fora, eu né? já vi. Não, lê uma coisa, você já viu? Eu já vi, cara. Viu nada, viu o quê? Eita, tô falando, digita último episódio Caverna do Dragão no YouTube. Vai aparecer uns bonequinhos tipo South Park. Tá ligado? Animação em flash. E uma historinha sensacional do último episódio. Olha só. Muito bom. O último episódio tem duas vertentes. A vertente oficial e a oficiosa, né? A oficiosa é a melhor. É a que todo mundo conhece. E eles teriam morrido num acidente naquela montanha russa. É muito escroto isso, cara. É muito bom, cara. Eu acredito nessa. Não, você tá louco. Eles morreram, foram pro inferno porque eles eram as crianças filhas da p***. Cara, uma vez o JP me falou isso aí, sobre essa coisa. Ele me falou assim, cara, por mais que a criança seja má, criança vai pro inferno, velho. Esse episódio não foi feito, eles pegaram a ideia dele e fizeram Lost. Será que o Lost vai ficar aqui nem Caverna do Dragão sem final? É, bem capaz, né, cara? No ritmo que tá indo. Aí eles morrem, vão pro inferno, chegam lá. O mestre dos magos é o demônio, o capeta, o tinhoso, o Maradona. A Uni. Ele é o Vingador, né, nessa teoria. Não. Na teoria que eu conheço, ele é o demônio. A Uni é um diabinho, diabrete da dele, faz eles não terem redenção nem por um caralho. É um sucubus que sodomiza o Bob? Que horror. Um chifre, né? E o Vingador, olha isso, cara. O Vingador é um anjo que tenta fazer eles terem a redenção. Não, toda vez que ele chega, o Mestre dos Magos faz uma galhofa do caralho, olha, cuidado, Vingador! E aí eles atiram no Vingador. A versão que eu conheço é que uma que o Tucano ia começar, que o Mestre dos Magos e o Vingador, na verdade, são a mesma pessoa. Ele é o lado bom da esperança e o lado do desespero. Ao mesmo tempo, entendeu? E quem é o anjo que tenta ajudar eles é Tiamat. Nossa, cara. Meu Deus do céu. Tenta ajudar eles. Quem fez essa teoria manja tudo de Dungeons and Dragons. Né? Você sabe que a primeira vez que eu ouvi essa teoria foi num e-mail, alguma coisa assim, que eu recebi com várias zoações de personagens de cartoons e de desenhos animados, de histórias e tal. Até uma que é a mais sensacional de todas, que era explicando o Gargamel dos Smurfs, né, cara? Ah, essa é muito boa, cara. O Gargamel, na verdade, é um grande usuário de LSD. É, pois é. Ele fica o dia inteiro conversando com um gatinho e tentando pegar uns doentes azuis só ele vê, né? Cara, não é. Só um adendo. Não é LSD, cara. De chá de cogumelo. Tanto que ele fica procurando a Vila dos Smurfs, que é de cogumelos. É verdade. Ei, olha só. E o Smurf se passa em São Tomé das Letras. Ou então isso é Aquarema, né? Olha só. E a terceira vertente é que, assim, é a que... A que é comprovada pelos autores da série. É comprovada ou não é? Não, é sim. No site de um dos caras, um dos caras escreveu um final e colocou no site dele, não é? Se nunca foi filmado, não pode ser comprovado. É, ele disse, esse é o roteiro final, mas isso é o que ele tá dizendo. Sim, mas ele é o criador da parada? Não, ele é um dos roteiristas. Um dos roteiristas? Ah, bom, e mas serve. Tem escrito outra coisa? Serve, alguém que tá envolvido na coisa. Qual é o final? O final... Não sei, o que é que viu, né? Não, o final... O Mestre dos Magos e o Vingador fazem uma aposta final pra testar os garotos e descobrir o potencial, se eles são bons, ruins ou... E aí, eles vão pra um... o Vingador tenta eles de um lado e o Mestre dos Magos dá uma missão pra eles. Eles se dividem. O Hank, a namorada dele e o filho deles vão pro lado. O Eric, o Presto e a Diana vão pelo outro. Cada um vai pro seu caminho e chegam no mesmo lugar. Então, eles chegam lá. E aí o Vingador tinha mandado jogar uma chave num poço, um negócio assim. E aí, no fim, aí eles têm uma luta. O Hank cai nesse poço. E aí, no final, o Eric, que tava tentado a jogar, a seguir as instruções do Vingador, fala, sabe o que mais? Nem pensar. E aí eles tinham achado, esqueci de falar, um sarcófago. Um cavaleiro deitado em cima, assim, uma escultura de um cavaleiro. E esse cavaleiro lembrava sutilmente o Vingador. Só que sem as asas e o chifre. Ah, sim. É a história do sarcófago. Já sei qual é. E aí ele fala, olha... Aí ele pega a chave e bota lá no outro lugar, que não é o lugar que o Vingador falou. E aí entra a luz pra todo lado, o Vingador se contorce, é um inferno. E aí todas as criaturas que estavam presas no Dungeons and Dragons Land ficam livres. E o Vingador fica bonitinho e falando fino e agradecendo. É, no final o Vingador era filho do Mestre dos Magos. E a missão, grande missão dos garotos era redimir o Vingador, coisa Vingador, que o Mestre dos Magos não conseguia fazer sozinho, bababá, precisava de... O Vingador, ele tinha aprisionado sua essência boa nesse sarcófago, tinha se voltado para o lado negro. Exatamente, aí ele chora pelo outro lado, né? Ele chora do outro olho. Do outro olho. Diz que tinha um final ambíguo, né? Que ele abria o portal. Final. Isso, é. E aí ele falava, agora vocês podem escolher o que vocês querem. A escolha é de vocês. E aí não mostrava pra o que, a escolha. Ele fala assim: vocês deram aqueles presos neste reino a sua liberdade. Eu não posso fazer menos. Vocês estão livres para retornar ao seu mundo agora, se vocês quiserem. Este filho da puta aprisionou os caras. Até eles fazerem o que ele queria. Até eles que ele quisesse, sacou? Exatamente. E aí não mostra, não mostra. E aí eles ficam com os olhos cheios de lágrimas, felizes, e aí a câmera vai embora. E aí não mostra a decisão. Depois de três temporadas querendo sair de lá, os caras resolvem ficar, tem que chicotear esse filho da puta, cara. Mas era um bom final, era um final interessante. Ah, não, cara, assim, é o final que... Esse, olha, eu odeio o final que você tem que decidir. Não, cara, olha... Eu paguei a entrada pro cara me contar uma história e contar o final da porra da história, cara. Depende. Pra inventar uma palhaçada não. E no final falar, olha, agora decide aí. Depende, cara, depende. E quem ia ficar com a Uni? O Vingador. A Uni era que do agora Vingador, ele é bonzinho. Né? Porque você... quando o Vingador volta a ser o Príncipe Charming, a Uni corre pra ele. Então, o Vingador construiu a Uni quando era criança. Perfeito, cara. E peraí, e se o Vingador é filho do Mestre dos Magos, quem é a mãe do Vingador, cara? Ah, outra. A mulher presa na caixa. Mestre dos Magos. Deve ser uma... Não, deve ser uma giganta, né, cara? É, tanto quando o Presto, quando o Eric pergunta, você é o pai do Vingador? O Presto fala, não há muita semelhança familiar. Olha só, dois anões podem ter um filho normal, sim. Pode. Sim, então. Podem ter? Pode. Agora, outra fala interessante do... Sem barba? Olha só, outra frase interessante do final, o Hank fala assim, eu estava certo, nossa missão no reino não era derrotar o Vingador, era redimi-lo. Então, cara, quando a gente não tava vendo, eles estavam discutindo o foda que a gente tava fazendo lá, cara. É verdade, né? Nunca passou isso de discussão. É porque, discussão. Azaghal, era estilo Big Brother, você não comprou a parte... Só que tinha pay-per-view, né, cara, que você só comprou a edição, a parte editada. Eu ainda acho que esse pai e filho do Vingador com o Mestre dos Magos é uma conotação, hein? Eu acho que ele... Não, eu acho que ele é tipo um pupilo, como se fosse pai, mas não é pai exatamente. Não, cara, é pai e filho. É, são um a cara do outro, né? Mas, cara, tem tanto pai e filho que é diferente, porra, do mundo mágico, caralho, cara. Diferente é uma coisa, velho. Aquele dentinho do Vingador. Olha só, cara. A Tutubarão, amiga nossa, do colégio, tinha o dente igual do Vingador. Eu acho que os pais dela não tinham aqueles dentes, cara. Tu não tem noção, cara. Tu não tem noção. Os pais do Ronaldo Fenômeno não tem aqueles dentes abertões também, né, cara? Tá bom, vocês me convenceram. Não é nada, porra. Pela arcada dentária. Não, e não é só isso, cara. O cara foi corrompido pelo mal, cara. Puta que pariu, ele foi corrompido pelo mal. O Anakin Darth Vader no final do episódio 6 não tem nada a ver com a mãe. Que pariu. Verdade. Então tá bom, me convenceu. E é isso, o que mais? Acabou, né? É, o agora final a gente volta. Decidam vocês o final, né, cara? Agora a gente vai. Thank you.